você foi fácil, mas quem teve que largar um relacionamento fui eu. Deu piti de novo na frente dos outros, por ciúme bobo. Minha ex não jogava cerveja na minha cara. Minha ex, quando tinha problema, resolvi casar. Você muda ou a gente larga, só gostar não basta. Nem é namoro e do jeito que tá, a gente tá uma briga de largar. Desse jeito vai ficar sozinha, sai da fralda, vê se cresce criancinha. Nem é namoro e do jeito que tá, a gente tá uma briga de largar. Desse jeito vai ficar sozinha, sai da fralda, vê se cresce criancinha. Nem é namoro e do jeito que tá, sai da fralda. Já passou da hora de você crescer, viu? Jogava cerveja na minha cara. Minha ex, quando tinha problema, resolvi casar. Você muda ou a gente larga, só gostar não bastar.